Artigos originais. Adolescente autor de ato infracional e institucionalização, reflexões sobre processos deseducativos em uma instituição total. Fernanda Teles Marques, doutora em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus de Araraquara. Pós-doutoranda em Estudos Culturais pelo Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, PAC-UFRJ. Membro do Corpo Permanente do Mestrado em Educação da Universidade de Uberaba, UNILB. Coordenadora Institucional do Observatório da Educação e Violência Escolar, OBEDUC-CAPES. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/55 5729 9998027160. E-mail fernanda.marques@uniub.br. Lívia Silva Esposito, mestre em Educação pela Universidade de Uberaba, UNILB. Graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, UFU. Professora na Universidade de Uberaba, UNILB. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/96969637224404017 1. E-mail livia.esposito@ig.com.br. Resumo. O artigo apresenta resultados de uma pesquisa sobre institucionalização e educação de adolescentes autores de ato infracional, tendo como objetivo geral verificar se como os processos educativos anunciados no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 1990, são desenvolvidos em uma instituição onde se dá o cumprimento de medida socioeducativa em privação de liberdade. A investigação se fundamenta em reflexões ancoradas na psicologia social e nas políticas públicas para a infância e a juventude. Além de estudos teóricos, foram realizadas pesquisa documental e pesquisa de campo, esta última em uma instituição do Estado de Minas Gerais, Brasil. O texto se inicia com a apresentação do desenho metodológico e a caracterização do campo de investigação. Em seguida, propõe a discussão da dicotomia educação-punição a partir do cotidiano de adolescentes institucionalizados, para, ao final, convidar a refletir sobre a função manifesta e a função latente observadas em práticas anunciadas como socioeducativas. Conclui-se que, não obstante a elaboração de instrumentos jurídicos muito significativos, a lógica punitivo-repressiva ainda predomina no tratamento reservado ao adolescente autor de ato infracional, resultando em uma situação cuja superação depende tanto do investimento em políticas públicas comprometidas com o paradigma da proteção integral, quanto do reconhecimento da necessidade de melhor educar todos os que se encarregam da importante tarefa de educar socialmente adolescentes institucionalizados. Palavras-chave: processos educativos. Sujeitos institucionalizados. Adolescência. Violência.